Tua cor é o que eles olham, velha chaga. Teu sorriso é o que eles temem, medo, medo. Será moderno, convite sensual. Ó telefonista, se a palavra já morreu, meu coração é novo. Meu coração é novo. E eu nem li o jornal. Nessa caverna, o convite é sempre igual. Ó telefonista, se a distância já morreu, independência ou morte. Descanse em berço. Olham, velha chaga. Teu sorriso é o que eles temem, medo, medo. Será moderna, o convite sensual. O telefonista, se a palavra já morreu, meu coração é novo. Meu coração é novo. E eu nem li o jornal. Nessa caverna, o convite é sempre igual. Ó telefonista, se a distância já morreu, independência ou morte. Descanse em berço forte. A paz na terra.